você diz. Com música, amor e ódio baseado. Você chegou como quem não quer nada, e aos poucos virou minha piada. Brigamos tanto, o mundo assistia. Era ódio em cada palavra fria. Mas no fundo eu não sabia que esse jogo entre nós escondia algo mais do que validade. Era amor disfarçado de vaidade. Entre o amor e o ódio estamos nós dois, destruindo tudo que ficou pra depois. Você me irrita, mas me faz sorrir, e eu me perco quando te vejo partir. Cada discussão uma nova faísca, mas é no silêncio que a verdade grita. Talvez o que sentimos seja loucura, mas é tão real quanto nossa amargura. E no fundo você também sabe que esse ódio só nos traz saudade. Fugimos tanto da verdade, mas o amor já virou necessidade. Entre o amor e o ódio estamos nós dois, destruindo tudo que ficou pra depois. Você me irrita, mas me faz sorrir, e eu me perco quando te vejo partir. Entre o amor e o ódio estamos nós dois, destruindo tudo que ficou pra depois. Você me irrita, mas me faz sorrir, e eu me perco quando te vejo partir. Eu te odeio por te amar demais. Nosso caos é tudo que a gente faz, mas sem você o vazio é pior. E no fim você é tudo que há de melhor. Entre o amor e o ódio estamos nós dois, destruindo tudo que ficou pra depois. Você me irrita, mas me faz sorrir, e eu me perco quando te vejo partir. A tempestade é o verão. Nosso amor é fogo em contradição. Essa letra tenta capturar a complexidade de uma relação que se equilibra entre o amor e o ódio, com a amizade sendo tanto a base quanto o campo de batalha.